que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que os montes caiam sobre ti. Você pra te abençoar, pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus te garante. Fé não há vida, e não pode chegar a nenhum lugar. Lugar só Cristo pode cessar as ondas do mar. Do mar. Você está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar. Pois só Cristo te levantará.